ensinar como se faz um prato saboroso e bem gostoso que vai lhe agradar. É a nossa feijoada brasileira que você, minha estrangeira, sei que vai gostar. Pega um lápis e um pedaço de papel, tome atenção no que lhe vou ditar. Não esqueça de anotar bem direitinho, pois vou agora começar. Feijão preto, rabinho, orelha, um pedaço de paio, tocinho salgado, carne seca, costela, linguiça de porco, tudo bem misturado. Um molhinho gostoso, que seja de fato bem apimentado. Um pratinho de arroz, uma couve mineira e uma cachaça do lado. Um pratinho de arroz, uma couve mineira e uma cachaça do lado. Faz um prato saboroso, bem gostoso, que vai lhe agradar. É a nossa feijoada brasileira, que você, minha estrangeira, sei que vai gostar. Pega um lápis e um pedaço de papel, tome atenção no que lhe vou ditar. Não esqueça de anotar bem direitinho, pois vou agora começar. Feijão preto, rabinho, morelha, um pedaço de paio, tocinho salgado, carne seca, costela, linguiça de porco, aí tudo bem misturado. Um molhinho gostoso, que seja de fato bem apimentado. Um pratinho de arroz, uma couve mineira e uma cachaça do lado. Um pratinho de arroz, uma couve mineira e uma cachaça do lado.